O céu é uma mbenga onde todos os braços das mamanas repisam os bagos de estrelas. Amigos, as palavras mesmo estranhas, se têm música verdadeira, só precisam de quem as toca ao mesmo ritmo para serem todas irmãs. E eis que num espasmo de harmonia, como todas as coisas, palavras rongas e algarvias ganguiçam neste satanhoco papel e recombinam em poema.